Mais três temas, três grandes obras, vão compor o nosso segundo painel desta noite. E vamos ficar com três temas bem conhecidos mesmo do público em geral. Die Grieg traz-nos Manhã de Sol. Logo depois, ficamos com Quinta Sinfonia de Gustav Mahler. E terminamos com a Nona Sinfonia de Beethoven, obra 125. Este último tema, especialmente, é conhecido, quanto mais não seja, por mais tarde ter sido designado como o Hino da Alegria. São estas as próximas obras que ficam nesta noite, no seu quarto andamento. Thank you. Volto agora para as despedidas nesta noite. Desejo-lhe o resto de uma ótima noite, espero que tudo lhe corra pelo melhor e espero que tenha gostado de estar na nossa companhia, bem como dos nossos compositores e da música erudita e clássica que vamos trazendo para si. Na próxima semana, estamos aqui para mais um Quarto Andamento, na próxima quarta, entre as 23 e as 0 horas. Fique bem, tenha uma boa noite e uma boa semana. Quarto Andamento, com Joana Santos.